Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, gravada na pressa, porque, enfim, essa semana tá difícil, viu? Hoje aqui, essa semana, tá trovejando muito aqui em Fronteiras, chovendo muito, e isso meio que tem dificultado a gente tentar gravar, né? Porque quando a gente tenta pegar coisa pra gravar, a gente começa a gravar, começa a chover. Mas enfim, chuva é benção e chuva muito e é isso aí. Estamos começando mais uma Bodega do Maguila. Locução, trabalhos técnicos, apresentação, edição, roteiro, seleção musical, deixo que vos fale, Ian José Silva. Vamos começar o programa, vamos abrir o programa com a nossa mensagem do dia de hoje. Mensagem do dia. A mensagem do dia de hoje se constrói a partir da seguinte frase: a rotina é o pior dos venenos. E é verdade, porque tipo, você começa a fazer uma coisa, você começa a se acomodar com a rotina, e isso meio que te torna um viciado, meio que deixa você entorpecido. Tipo, você não quer mais largar o que você já faz todo dia, porque você se sente confortável fazendo aquilo, não quer tentar algo novo, não quer experimentar coisas novas. De primeira é até entendível, porque você tem seu livre-arbítrio, né? Você é livre para fazer o que quiser. Se você quer viver preso a uma rotina, que você se sente bem, mas que você sabe que por dentro tá te fazendo mal, pode continuar, mas eu acho que a rotina é um dos piores cânceres que existem na face da Terra. Porque, tipo, você não tem o gás pra fazer coisas novas, pra tentar ousar fazer diferente, não. Você só vai lá sabendo que vai fazer as mesmas coisas que faz todo dia, de forma praticamente robótica, e aí o resultado sempre vai ser o mesmo. Mas você já pensou o que seria se você pelo menos tentasse usar uma vez na vida? Se você dissesse, não, hoje eu vou fazer diferente, não vou fazer desse jeito, vou fazer de outro. Por que não? E pra sair da rotina, existem diferentes formas. Por exemplo, o cara que tá cansado do casamento, tá cansado daquela rotina de acordar e dormir sempre ao lado da mesma mulher, ele vai pra zona e come um traveco. É isso que é sair da rotina. O jovem que tá cansado dos estudos, ele vai, compra uma calcinha, tinge o cabelo de ruivo e passa a fazer live na Twitch. É isso que é sair da rotina. Ou seja, você tem que saber até onde a rotina está te fazendo mal, até onde isso deixa de ser uma coisa confortável e passa a ser sufocante. E aí você tem que pensar em alguma alternativa para você desafogar, sair da rotina. Eu mesmo aqui, eu praticamente passo o dia todo sem fazer nada, só na interwebs, né? Pelo menos agora nas férias, agora vai voltar a minha universidade, então o bicho vai pegar um pouco pra mim. Então pra desafogar, sair um pouco da rotina, e eu gravo esse tipo de coisa, né? Tô falando com você, é justamente pra sair da minha rotina, que é maçante. Então é essa a minha mensagem de hoje, eu quero sugerir a você, saia da rotina, busque coisas novas, não tenha vergonha. Porque com certeza você vai acabar achando um hobby novo, nem que seja num jogo, ou até mesmo em algum entorpecente, alguma bebida, mas não tem problema não, cara. Pelo menos o que importa é você sair da mesmice, sair da sua zona de conforto e ser feliz, não importa o que você faça, desde que não envolva nada criminoso, viu? Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na Bodega do Maguila, que já está no ar! Bodega do Maguila! Olha, começando o programa, antes de começar o programa, aliás, a parte musical, eu quero agradecer aqui a todo o pessoal da Rede Metrópole pela excelente noite do Chupacu de Ouro 2019. Meu Deus, que festaça, que noite, meus amigos, que noite. Eu me sinto honrado, me sinto orgulhoso em poder ter participado disso tudo. Eu agradeço a Maré Sol, ao Jornal Metrópole, a Netflix, pessoal que tava comigo lá na live, Mielão, é gente fina demais, o Leonardo Delianes, locutor da Maré Sol, o William Castro, meu, locutor padrão da Rede Vida, que honra estar ao lado deste ícone da voz brasileira, da locução brasileira. É, eu anunciei lá, né, vocês viram que a Carol ganhou de lavada, né, porque é a esposa do patrão, mas enfim... É, e teve uma música, né, que eu sinceramente não podia deixar de abrir este episódio da Bodega do Maguila sem tocar Saveiro Pega no Breu, que foi o hit desta noite do Chupa Cu de Ouro 2019. Então, pra abrir e muito bem a Bodega do Maguila, a gente vai começar fritando naquele estilo com Saveiro Pega no Breu. São exatamente 9h26 da noite aqui na Bodega do Maguila. Pega no breu, joga lá! Yes, baby, I like it. Saveiro Pega no Breu. Agropesca Jacaré e Tio Nisson. Pega no breu, dor 2009. Pega no breu, joga lá! Esse corpinho teu aguenta dançar essa ainda? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tio Nisson, Tio Nisson. Agropesca Jacaré. Yeah.

da trilha sonora da novela O Rei do Gado de 1996. Se tem Zé Ramalho, sinal que é do caralho. E antes você ouviu, Saveiro pega no breu, com DJ Robson Caetano, música que embalou aí a noite de gala do Chupacu de Ouro 2019. Agora são 9 horas e 27 minutos da noite, é quinta-feira, eu tô gravando aqui, essa é a sua Bodega do Maguila, e eu quero mandar aqui alguns alôs pra galera. Vamos lá, vamos mandar alôs aqui no programa, mandar abraços aqui. Eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos aí da comunidade do YouTube Pulp, ao Ilan BR Pulp, meu grande amigo, com quem eu participei aí no Tripong, com o Voctor. Aqui eu também mando um cordial saludo, também ao Aquatic Pulp, ao Faustão Illuminati também, ao Faustão Nazista, que é o Sávio, também, Sávio do nosso podcast Metrópole Litoral. Aliás, se você ainda não escutou o podcast Metrópole Litoral, vá lá, porque sou eu que estou indicando, não é porque eu faço parte não, mas é porque é bom mesmo. É bom mesmo, você vai aí no Spotify, até aqui no YouTube mesmo, você procura podcast Metrópole Litoral que você vai achar. São episódios qualificadíssimos, dos quais eu também me incluo, faço parte. E agora, no fim de fevereiro e início de março, a gente vai estar voltando aí com novos episódios para você ouvir e se divertir. Mandar um abraço também para Aparecida, grande Aparecida, a campeã moral, né? Eu posso chamar de campeã moral da premiação de Musa do Ano do Chupacu de Ouro. Carol ganhou, mas era esposa do patrão, né? Como eu já disse aqui. Então, dá pra considerar como marmelada. Mandar um abraço aqui também pro Leonardo Recap, do Twitter, ao Yuri Rafael, de Fortaleza, meu amigo Wendel Gabriel, também de Fortaleza, acompanhando a gente, ao Ronald Luz, lá de São Luís, também ao Pablo César, lá de Trindade, Goiás. Eu tinha falado Anápolis no episódio anterior, eu vim perceber na edição, desculpa aí, Pablo. Aí eu tive que corrigir, por isso que saiu meio esquisito lá no episódio anterior, mas agora eu estou falando certo, que é Anápolis não, Trindade, Goiás, Trindade, isso. E também mandar um abraço ao doutor Agarro Mil Pinto, que mantém um hospital de olhos conceituadíssimo lá em Teresina, um hospital Agarro Mil Pinto, que é referência completa em oftalmologia e cirurgias da catarata, da visão, enfim. É um profissional de altíssima qualificação, a quem eu mando aqui um cordial saludo, tá certo? Bodega do Maguila! Muito bem, são 9h51, agora nós vamos dando prosseguimento à parte musical do programa, trazendo aqui um pedido do nosso amigo Alex Fernandes, de Arari, Maranhão, que pediu Roberto e seus teclados Atraso na Pensão. Ah, meu amigo, é complicado, viu? Agora que a lei arrochou pra cima aí dos maus pagadores, o negócio tá feio, então... Essa música eu dedico aqui a todos os pão duros que não pagam aí a pensão dos filhos ou pras esposas. Mas enfim, e depois tem Gonzagão e Gonzaguinha, a dupla dinâmica do forró brasileiro, com a música Eu e Minha Branca. Agora são 9h51 na cidade, aqui na sua Bodega do Maguila. Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês. Não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão. Empresta uma grana pra mim. Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês. Que não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão. Empresta uma grana pra mim, ex-mulher. É pra sempre. Se tiver filho, então tem que pagar a pensão. Leva com jeitinho, dê seus pulos. Tenta pagar, negão. Senão tu vai parar na prisão, não tem conversa, não tem jeito. Na hora de fazer bebê é tudo tão perfeito. Ajoelhou, vai ter que rezar. Segura seu pepino que a pensão você vai ter que pagar. Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês. Que não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão. Empresta uma grana pra mim. Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês. Que não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão. Empresta uma grana pra mim. segura sua bucha aí, meu irmão. Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês que não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão, empresta uma grana pra mim. Tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês que não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão, empresta uma grana pra mim, ex-mulher. É pra sempre, se tiver filho então tem que pagar pensão. Leva com jeitinho, desce os pulos, tenta pagar negão. Senão tu vai parar na prisão, não tem conversa, não tem jeito. Na hora de fazer bebê é tudo tão perfeito. Ajoelhou, vai ter que rezar, segura seu pepino que a pensão você vai ter que pagar. Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês que não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão, empresta uma grana pra mim. Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês que não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão, empresta uma grana pra mim. Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês que não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão, empresta uma grana pra mim. Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês que não pago a pensão, já tô no fim. Escola uma grana pra mim, patrão, empresta uma grana pra mim. Bonega do Marguila. Seu Luiz, deixa eu dar uma voltinha com essa sua branca maravilhosa. Poxa, se acomeço, ela é muito pesada pra você. Deixa disso, homem, ela é jeitosa, leitosa, macia, gostosa. Você não gosta de branca? Como é que você sabe disso? Eu sou seu pai, você não tem uma preta? E a cor? A minha branca é uma mina e é do povo. A sua morena é de Minas e essa é sua. Mas a morena de Minas não liga pra isso, não. Mas eu ligo. Ah, você já quis dar uma voltinha na minha égua, agora quer se aproveitar da minha branca titana, rapaz. Na minha branca eu só trato com carinho, ela se abre toda, mostra logo o caminho. Caminho da alegria, caminho do prazer. A minha branca nunca vê ninguém sofrer. A minha branca nunca vê ninguém sofrer. Não quer ver ninguém sofrer, não. Não quer ver ninguém sofrer. A branca dele gosta da felicidade, e nesse gozo eu me sinto à vontade. Vontade da alegria, vontade do prazer. A branca dele não quer ver ninguém sofrer. A minha branca não quer ver ninguém sofrer. Não quer ver ninguém sofrer, não. Não quer ver ninguém sofrer. E vira do avesso, arrevira o mocotó. Cuidado, moço, e eu vou lhe dar um nó. Vou olhar pra outra que com essa cê não mole. Na minha branca só eu mesmo abro fora. Fazendo o toque do amor que ele faz o seu forró. Eu e minha branca não há forró melhor. Fazendo o toque do amor que ele faz o seu forró. Eu e minha branca não há forró melhor. Mas é claro que não há forró melhor. É por isso que eu quero dar uma voltinha com a sua branca, rapaz. Você pensa que eu sou bobo? Mas logo agora? Uai, por que não? Tá conversando, sujeito? Por que não? É difícil. Ah, é? É, tô lhe dizendo. É pesada? Pesada demais. Na minha branca eu só toco com carinho. Ela se abre toda, mostra logo o caminho. Caminho da alegria, caminho do prazer. A minha branca não quer ver ninguém sofrer. A minha branca não quer ver ninguém sofrer. Não quer ver ninguém sofrer, não. Não quer ver ninguém sofrer. A branca dele gosta da felicidade. A vontade no prazer. A branca dele não quer ver ninguém sofrer. A minha branca não quer ver ninguém sofrer. Não quer ver ninguém sofrer, não. Não quer ver ninguém sofrer. E vira do avesso, arrevira o mocotó. Cuidado, moço, e eu vou lhe dar um nó. Lá olhar pra outra com essa você não mole. A minha branca só eu mesmo abro fora. Fazendo toque do amor que ele faz o seu forró. Eu e minha branca não há forró melhor. Pois é, no toque do amor que ele faz o seu forró. Eu e minha branca não há forró melhor. Mas você sabe de uma coisa? Tá certo, tá certo. Você fica com sua branca, que é uma mina, e eu fico com a minha morena de Minas. Tá tudo tranquilo, tudo certinho. Tá certo, muito obrigado. Tá tudo em casa do mesmo jeito. Pois é. Tá tudo nosso. E a gente tá por aí, né? Já que a mina deixa a gente desfrutar as coisas todas boas. Você sabe demais. Não é não? Olha. Tem que dar certo. É igual de pai pra filha, assim mesmo. É bom. Bom pra dois, bom pra mãe. Aí, você ouviu? Gonzagão e Gonzaguinha, pai e filho. A dupla dinâmica do forró brasileiro com a música Eu e Minha Branca. Se essa música fosse lançada nos dias de hoje, eu nem precisaria dizer que daria um problemão da porra. Mas pra quem não entendeu e pra você que já tá indo reclamar aí nos comentários do vídeo, que eu sei que você tá fazendo isso, a música fala da sanfona, viu? Sanfona de Gonzagão. Ele sempre foi conhecido por ter uma sanfona branca, grande, né? 120 baixos, né? E com ela, ele espalhava alegria e música boa por todo o país. Enfim, antes eu toquei pra você, Roberto e seus teclados, Atraso de Pensão. E agora são 9h52 da manhã, esta é a sua Bodega do Maguila, e vamos agora a uma entrevista especial com o estagiário da TV Corisco, Luquinhas. Uma entrevista que foi combinada ontem, inclusive, eu tava querendo gravar ontem, mas não deu certo. E aí o Luquinhas se ofereceu pra preencher um espaço aqui. Então, lá vai o nosso papo bacana, o nosso papo cabeça com o estagiário da TV Corisco, o Luquinhas. Conversa de balcão. Conversa de balcão. Conversa de balcão. Muito bem, pessoal, estamos começando aqui nossa primeira edição do Conversa de Balcão. Hoje com o nosso amigo estagiário da TV Corisco, Lucas Farinelli. Boa tarde, Lucas. Opa, olá. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui nesse podcast maravilhoso. Um podcast renomado. Acho que não dá pra chamar assim de podcast, né? Vamos dizer assim, um web programa. Uma conversa. É. Uma conversa online. Uma web conversa. Exato. E hoje nós estamos aqui para abordar um tema muito interessante que nos foi proposto, acerca de qual seria o pior tipo de pessoa na face da Terra. É difícil a gente descrever, sim, porque existem diversos tipos. Todos são igualmente... Por exemplo, posso dar os exemplos aqui? Teria os motoqueiros, que se você está dormindo de madrugada, começa a dar grau na rua, começa a atrapalhar seu sono. Tem a capopeira que manda você ser fã daquelas bandinhas lá de BTS, daqueles coreanos, caramba. Tem também assim, eu acho que um que eu acabei citando, que é o maconheiro, acaba não sendo tão chato. Ele ainda é suportável. Dá pra suportar. Realmente. Os maconheiros só conseguem conviver bem com outros maconheiros. Sim. Mas não querendo ofender ninguém, se você faz parte de alguma das comunidades, é o seguinte... Não, graças a Deus, não. Não, não você, mas o povo que tá aí, em casa, sentado. Tá. O pessoal também... Se você faz parte de alguma das comunidades, não me enche o saco, tá ótimo. Eu gosto de você, eu sou seu amigo, tá ótimo. Mas voltando, teria os motoqueiros, a fã de K-pop, de menino de 13 anos lá, que acha que vai casar com o coreaninho. Teria mais também os fumadores de drogas ilícitas, por enquanto ilícitas, né? Não sei quando isso vai mudar. Mas... E isso também vai, teria o fã, vai depender do Neto. Paulo Guedes, tá ok? Mas maconheiro pra mim é tudo ladrão, tem que prender tudo, tá ok? Maconheiro bom é maconheiro sete palmas debaixo da terra. Ok, sim. Agora você falou aí dos motoqueiros. Foi um fato que aconteceu comigo há uns dias, que foi justamente quando eu tava tentando gravar o primeiro episódio da bodega. Eu tava aqui no meu quarto, né? Não tem nenhum isolamento acústico, tanto é que até tá aparecendo o som do galo aqui. E o vizinho vem e me começa a consertar a moto. E aí ele fica roncando a moto, assim, Nossa, é horrível mesmo. Eu tive que esperar uma hora pra ele terminar com a zoada e eu poder começar a gravar. Nossa. É foda. Imagina mesmo, o cara ligando o motor lá. Só passar pra... Não. Mas não apenas isso, mas tá gravando de boa. Você pode ver em muitos canais do YouTube... Do nada aparece um motoqueiro aí, sai buzinando, acelerando a moto do lado da casa do cara. Bem desconfortável muitas vezes. É um bando de filha da puta, né? Mas voltando. são os motoqueiros. Exato. É diferente de motociclista. Motociclista é aquele homem de bem, que paga seus impostos e que tem o pai de família que compra leite, sei lá, da Paulista pro filho toda semana. E esse é o motociclista. E também tem o motoboy, que também é muito, um cara muito de gente boa. Traz sua pizza quentinha. E isso daí são gente fina. Agora, o motoqueiro é aquele bosta que sai querendo dar grau pra chamar atenção e querer pegar mulher. Esse é o... Ele quis compensar o pau pequeno com a zoada da moto. É isso aí, concordo. Pois é, agora você citou aí também as K-popeiras e K-popeiros também, né? Porque também existe homem que participa desses negócios. É outra raça irritante. Porque... Principalmente nas redes sociais, que fica falando, ai, aquele coreaninho lá, o Jimin, eu quero casar com ele, eu vou morar na Coreia. Essa pessoa muito provavelmente, ó, posso falar uma coisa? Desculpa, tenho que interromper. Não. Essa garota provavelmente tem 12 anos e provavelmente mora, assim, claro, vai morar com os pais, sei lá, na cidade de Itacoaquecetuba, no interior de São Paulo, e muito provavelmente não vai sair da cidade e vai fazer faculdade, provavelmente, sei lá, design na Uninove. Esse é o tipo de garoto que quer sair e viajar pra Coreia e casar com um coreano. Não, e tanto que se a gente observar, é uma espécie de evolução, né? Porque nos anos 60, nós tínhamos os Beatlemaníacos, que faziam de tudo. Que era uma música boa, os caras se esforçavam todo dia, acordavam 5 da manhã, ia lá pra gravadora gravar seu sonzinho. Olha que é uma beleza, eu sou muito fã dos Beatles. Pois é. Agora, hoje não. Hoje você chega lá, é bonito, coreano, dança... Faz sucesso. Canta e faz sucesso. É a mesma coisa do funk. Outra pessoa também, que é o funk. Ah, funkeiro nem a gente. É, então nem conta, né? Não. E nem fã de diva pop também. Eu sigo um pessoal. Nada contra esse pessoal, eu sigo por amizade. Mas eles dão um retweet em cada coisa que me faz querer arrancar os cabelos do cu de raiva. Não. Imagina. É coisa velha de BBB, de Gretchen, homem, vai carpinar o terra. Grife da Gretchen, grife da... Como é que chama aquela lá que... A gorda. Tula Luana. Não, também, Tula Luana também. Só que a Tula Luana, mas é outra. Deixou de usar quando ela apoiou o Bonoro. Oi? A Tula Luana o pessoal deixou de usar quando ela declarou apoio ao Bonoro. É verdade. Então, isso que eu pensei, eu não sabia disso. Eu sabia que o pessoal parou de usar Tula Luana, mas não sabia dessa que ela apoiava o Bonoro. Puxa, obrigado por esclarecer, porque eu não sabia. Eu percebi que tipo, o pessoal só tava usando da Gretchen. Mas chama aquela outra também que o pessoal já parou de usar também, que ela é uma mulher que o pessoal fala que pode ser homem. Não é a Tammy Gretchen. Esqueci o nome dela. Oi? Manuela Dávila. Não. Ah, esqueci. A Manuela Dávila é homem? Não. Não que a gente saiba, né? Não tem problema. Enfim, eu respeito com certeza, mas... Poxa, não sabia dessa informação, se for verdade. Manu, abraço. Um abraço. Não votei em você, mas gosto bastante do trabalho. Não, trabalho não, né? Trabalho não. Mas bom, voltando. Ah, enfim. Voltando. Outros dois tipos de pessoas que são muito chatas, que, assim, dão um tremendo ódio, tem dois lados. Seria aqueles fã de político. Ah, yeah. Que tem político de estimação. Não. Seria tanto o pessoal conservador que, ai, Bonoro, mito! E também o pessoal da esquerda lá que quer ficar lacrando o tempo todo. Esses dois pessoal são muito chatos, eu acho. Pois é. Cara, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não falei pra ninguém. Nem durante a eleição e nem após. Eu votei no Bonoro. Agora, eu votei não por achar ele o mito lá, essas coisas. Foi por falta de opção. Agora, uma coisa que eu não concordo é os caras virem querer tratar tudo que ele fala, ou ele, ou os filhos dele, como verdade absoluta, igual como fazia Lula, o genuíno seu. Ou seja, é uma cegueira tão grande quanto a do petismo, e os caras não percebem isso. Sim. Às vezes, alguns são mais ignorantes que muitos petistas. Viu? Eu tenho alguns amigos aí que, assim, os caras, às vezes, tipo, sabe, tipo, pega as coisas que lá Olavo de Carvalho fala e toma como verdade. Alguns dizem que nem que o... Como é que chama lá? aquecimento global é mentira, velho. Como, sabe, não é possível isso. Tem, que pega, que, sei lá, pega no vídeo de Nando Moura, as coisas que ele fala, e fala, nossa, esse cara é um gênio, vou começar a seguir ele agora, porque ele é incrível. É a mesma coisa do pessoal do PT, velho. Tipo, ah, o Lula... Não, Lula é um deus, salvou 847 trilhões de nordestinos da pobreza e tal. É, eu acho ridículo tanto os dois lados. Os dois lados têm seus erros. Wellington Dias também, que implantou a fibra ótica de altíssima qualidade aqui no Piauí. Tanto que eu tô conseguindo falar com você perfeitamente aí, porque a minha fibra ótica aqui, graças ao senhor Wellington Dias, é topada, né, não? É, meu cara. É isso aí. Wellington Dias, o melhor governador do Piauí. Acho que um dos únicos também, né? O cara tá há 70 anos no Piauí. Pois é. É ele e o Alberto Silva, os dois a 80 km por hora. Quem fica mais tempo? Puxando agora um pouco mais pra esse lado, de extremos, eu acho certo. Também insuportável o pessoal que compartilha teoria da conspiração. Não por achar não por achar que é mentira, é verdade, mas é porque tem gente que é paranoica demais. Uhum. Fala que é o que, tipo, que a Terra é plana, tudo bem, já virou memes daí. Acho que muitas pessoas levam isso como meme. Mas agora a pessoa que acredita em que vacina dá autismo também e fala essas coisas, é bem ridículo, eu acho. Também, também aquela questão, eu lembro desde 2013 que eu vi um livro do pastor Josué Irion, não sei se tu já ouviu falar, que é aquele... Não conheço. Não, é um pastorzão aí que dizia que existia mensagens subliminares nas músicas da Xuxa. Ah, tá. E no livro dele, ele falava, nova ordem mundial está trazendo o chip da besta para colocar na testa do povo de todo mundo. Em 2014 eles vão trazer... Aí, o chip da besta. Nossa, essa teoria é boa. Essa teoria é boa. Aí os caras dizendo. Eu mesmo tenho um aqui na minha testa. É, aí os caras dizendo: não, em 2016 vai chegar o chip da besta. Passou 2016, nada. Não vai ser em 2017. Não, não vai chegar, não. Quem vai botar é o Temer. Temer, agora que tomou o poder, vai botar essa porra aí na cabeça. Passou o Temer, não botou nada. E agora que vai chegar Bolsonaro, eu não duvido nada que já tenha gente dizendo que ele traiu o movimento e se juntou com Jorge Soros e companhia pra implantar essa porra aí na cabeça do povo. Ou seja, tem gente que chega à loucura de compartilhar isso. É, cara. Não tem a mínima... Não vê se tem um fundo de verdade naquilo ali. É só... Sim. Fantasia. Só pega. Ah, olha só o nome desse site. www.aqui só tem verdade.com.br.net.org. Eu vou compartilhar. Não, pois é. Tem site. Não, eu realmente já vi gente compartilhando coisa e achando que era verdade. Que nem você falou isso daí, pessoal, achando que é verdade. Eu vi um post no Facebook, né? Que era a foto de uma mulher e tá escrito assim: você deixaria sua filha ser heterossexual? Aí só tinha velho falando assim: não, jamais, minha filha é heterossexual, nunca. coisa desse tipo, é sério, não tô zoando. E era realmente pessoa que. Não, acho que provavelmente não tem conhecimento, né? Aí assim, o quê? Eu vou criar a filha desde. Vou criar a filha desde pequena, assim, crescer ela, mostrar os bons costumes pra ela ser hétero, tá louco? Sabe? Mano, é cada coisa que a gente vê esse pessoal acreditando. Não, pois é. Engraçado. A gente nem pode culpar também, porque a inclusão digital começou agora, eu também faço parte desse movimento. Mas tem gente que realmente não sabe se adaptar às novas tecnologias. E também até pela falta de instrução, essas coisas, acaba tratando tudo como verdade absoluta. Agora, nada supera. Esse tipo de gente não supera, e eu vou dizer aqui. Você mesmo falou aqui antes da gravação começar. Os cujas, fãs do Felipe Neto. Sim. Esse pessoal, e aí, nossa. E que basicamente faz como o Felipe Neto como se fosse um deus. Esse que é o problema. O problema não é gostar de tal youtuber. O problema não é o youtuber, o problema é esse pessoal que trata como se fosse Deus e tal, como se tomasse... Que nem a mesma coisa com a política, com o Bolsonaro e com o PT. Verdade. Sabe, trata como se tudo que ele faz fosse verdade absoluta. E quem fala mal é trouxa, tem que... Não, você tá falando mal do meu Felipe Neto? Você tá falando mal do Felipe Neto? Não, as pessoas falam isso... Como se o cara lá, do alto dos milhões de dólares que ele ganha por mês do YouTube, ele se importasse. Uhum. Ele não tá nem pouco se preocupando. Você vê aquela promoção que ele fez lá com o irmão dele, pras crianças e pra... Ah, daí de Pagnetoland? É. Isso, sei. Cara, aquilo ali foi só, é só a marketing pra ganhar dinheiro em cima. Os caras não estão nem pouco se importando. Sim. Até que agora, depois que a fonte secou, que o pessoal percebeu que as crianças já não estão mais assistindo os vídeos dele, ele pegou, despintou o cabelo e agora tá querendo atacar de comentador político na internet. Sim, sim. Também é chato. Ele também é muito chato e enche o saco. Eu acho que ele pode ser considerado um dos piores seres humanos, viu? Ele pode estar nessa lista também, Felipe Neto. É. Felipe Neto. Porque... Felipe Neto, Pol Pot. Quem mais, bicho? Ustra também. Ustra. Aliás. Uma boa. Aliás, ó, pessoas do Twitter também. Tem a Detremura. Detremura. Otariano também pode entrar nessa lista como piores pessoas do mundo. Cinefilo K. É, velho. É, tem não, muita gente. Graças a Deus que a gente tem pessoas de boa índole nesse Twitter, como a Rede Metrópole e suas afiliadas, porque senão a Sim. gente tava perdido. TV Corisco. Ah. Você que tá assistindo e não segue a TV Corisco, arroba você... TV Corisco PI, vai lá, nosso jabá. Você muito provavelmente possui algum problema mental. Porque esta é uma das melhores páginas do Twitter. Segue lá. Vai estar na descrição do vídeo, não vai? Vou, acho que vou. Não, eu sempre boto. Beleza, coloca. Beleza, então. Pois é, só... Ó, que mais a gente tinha falado? Ó, tem um tipo de pessoa que eu acho que ela pode acabar englobando tudo isso. Que é o ser humaninho com a idade entre 14 e 22 anos, chamado de jovem. Ah. Porque, opa, desculpa aí. Porque o jovem, ele pode ser tanto motoqueiro, quanto maconheiro, quanto capopeira e fã do Felipe Neto ainda. É, infelizmente... E fã de político, ou seja, ele engloba tudo isso. Por isso que eu acho que o jovem acaba sendo considerado a escória da humanidade. Só que, sabe um jovem que eu também odeio bastante, que eu não falei aqui? Qual? Aquele moleque que se acha incrível e posta no status do WhatsApp dele o resultado da partida de Free Fire. Fala assim, nossa, eu jogo demais aqui, ó, fiquei em primeiro. Eu já vi muita gente fazendo isso e, assim, me dá uma raiva ver isso. Porque, tipo, ninguém se importa com que posição você ficou no Free Fire, entendeu? É igual o pessoal que tá no grupo que eu tô, eu vou soltar uma indireta aqui, que fica soltando coisas sobre tempo, temperatura, fica jogando... coisa aleatória, nada a ver com proposta do grupo, e não se toca. Teve um cara que foi pegar, não tem aquelas aberturas de jornal da Globo, Sim. não sei o quê, ele fez foi pegar, cantar, e olha que o cara canta mal pra caramba, cantou a abertura do Jornal Nacional e mandou lá no grupo. É doido, meu, esse povo não bate bem na cabeça, não. Eu gostaria muito que você, não sei se você pode, tá? Não sei se isso é considerado crime por mostrar uma coisa de outra pessoa privada, mas se você pudesse, eu gostaria que você tocasse muito aqui pra todo mundo ouvir, porque eu acho que todo mundo deveria ver um jovem de o quê? 17 anos cantando a música do Jornal Nacional, que é uma coisa incrível que a gente não vê todo dia. Eu não sei se eu vou poder, aliás, eu não sei nem se eu tenho aqui, porque foi uma desgraça tão grande que eu apaguei do celular, mas se eu achar aqui, eu solto. Beleza, beleza. Mas enfim, nós conversamos hoje acerca deste tema, né, que é muito pertinente e muito irritante, Sim. que é as pessoas mais chatas do mundo, mais insuportáveis. Certo. E você quer deixar algum recado final, Lucas? Bom, concluindo, eu acho que o pior de todos que eu falei no final seria o jovem, porque ele pode englobar tudo, porque o jovem é chato, é irritante e sempre acha que o mundo dá uma volta no umbigo dele. Então, eu acho que esse concluir, que eu concluo, porque... Basicamente, ele pode, o jovem é a massa toda que pode entrar, tipo, ele pode ser motoqueiro, pode ser maconheiro, pode ser fã de K-pop. Então, é isso que eu concluo aqui com vocês. Eu acho que muitos concordam comigo, né, que jovem adolescente é extremamente chato, né. Assim, tem aquela página no Facebook que me representa bastante, que é Jovens que Odeiam Jovens, certo? Esse daí sou eu. E bom, muito obrigado aí por deixar eu participar aqui desse vídeo maravilhoso. Gostaria de agradecer muito a todos que estão ouvindo, estão apoiando aqui. Tenha uma boa tarde. Tua arroba do Twitter pro pessoal te seguir. Então, eu não lembro. Eu vou ver aqui. Eu lembro. É arroba Lucão Lixão. Lucão com K. Isso, Lucão Lixão, o L maiúsculo. Se puder, eu agradeceria bastante se deixasse na descrição. Eu vou deixar, viu? Tá? Beleza, obrigadíssimo. Muito obrigado a todos aí que estão ouvindo, pelo apoio e tal. Obrigado, Ian, pelo convite maravilhoso. Eu que agradeço. Muito, cara, feliz de estar aqui, participar, fazer esse debate. Você acrescentou muito aqui à nossa conversa, ao nosso programa de hoje. Eu tava sem ideia do que fazer pro programa de hoje, aí tu sugeriu entrar ao vivo. Então a gente abriu esse espaço aí pra você e acabou sendo bastante, bastante interessante, bastante construtivo. Sim, foi muito divertido, gostei demais. Assim, se eu puder, claro, se você deixar e tal, eu gostaria de participar mais para poder ajudar tudo, claro, isso. Vamos chamar vocês quando aparecer alguma oportunidade. Chamar outras pessoas também, chamar outros convidados, claro. Sim. É, eu vou pensar. Muito obrigado a todos aí. Eu vou chamar. Mas enfim, a gente vai tentar transformar isso aqui num quadro semanal, tá certo? É isso, certíssimo. Pois muito obrigado aí pela sua nobre presença. Estivemos conversando aqui com o Lucas Farinelli, estagiário obrigado da Corisco. Acerca. Eu tento fazer notícia, tá? Oi? Eu tento fazer as notícias, tá? E ó, se você ver uma notícia Corisco e tiver menos que 10 likes, fui eu que fiz, ok? Que é isso, cara. Porque eu tento ser engraçado, mas. Mas é isso. Tamo junto. Obrigadíssimo, Ian. Valeu. O importante é se esforçar. É isso. Obrigado. Você ouviu a primeira edição do nosso Conversa de Balcão com Lucas Farinelli. Vamos dar prosseguimento ao programa? Boneca do Marguerite! Eu tava querendo gravar semana passada, inclusive eu quero pedir desculpas a vocês por não ter saído o episódio da bodega semana passada, porque simplesmente não deu pra gravar. Eu tava... não consegui achar tempo sozinho aqui em casa, porque geralmente eu gravo quando eu tô sozinho. Eu não posso falar as merdas que eu falo aqui quando tem gente, porque aí fica todo mundo no pé, fica zoadando, e aí não dá pra fazer nada. Uma coisa que eu vi essa semana que me deixou bastante intrigado foi uma declaração da Miss Piauí 2019 acerca de preconceito contra pessoas bonitas. Olha aonde que chega a mente do ser humano, né, bicho? Eu já vi preconceito com pessoa feia. Por ela ser feia, não é aceita geralmente em empresas, por se vestir mal, se portar mal, não ter asseio, essas coisas. Agora, a pessoa ter preconceito pela outra ser bonita... Não fode, meu. É burrice demais. Os caras querem meter coitadismo em tudo. Em tudo. Tudo. Nada mais escapa. Você vê o caso aí desse ator lá da série Empire, nos Estados Unidos, que forjou um ataque racista pra se fazer de vítima. E tomou no cu, foi preso. Tomou no cu bonito. Igual aquela menina lá que fez a... Quer dizer, ela não foi presa, mas descobriu-se que era farsa, né? Da menina que fez a suástica falsa. Riscou a própria barriga e botou a culpa no Bonoro. Mas assim, não quero aqui me juntar de lado A ao lado B. Eu só digo que tem gente idiota pra tudo nesse mundo. E tem gente mais idiota ainda que acredita que existe esse tipo de coisa. Que existe preconceito contra pessoa bonita. Puta que pariu. Existe mais, pode existir mais a inveja. Inveja mesmo, né? A pessoa ser bonita, claro que todo mundo vai invejar. Vai querer ser igual. Afinal de contas, é um padrão de beleza ali que está se estabelecendo e as pessoas querem seguir. Agora, a pessoa vir bem aqui e dizer que eu estou sendo preconceituoso com ela por ela ser bonita, pelo amor de Deus, vai capinar um lote de grama, vai. Vai que tu presta um serviço maior à sociedade. Puta merda. São 9h56 agora, depois do nosso pequeno rage aqui, nós vamos de mais música para adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima. Aliás, mandar um abraço aqui a todos que nos escutam também, né? Ao Wendel Gabriel, lá de Fortaleza. Ao Gabriel Carlos também, lá de Maceió, meu grande amigo. Ao pessoal lá do grupo da TV Corisco. Aliás, eu removi o pessoal do grupo da TV Corisco porque ninguém falava lá, porra. Só mandava mensagem de bom dia, é pior que grupo da família. Aí eu tive que remover todo mundo, né? Mas... eu já transferi as operações para um grupo nosso, inclusive da Bodega do Maguila. Se você quiser entrar aqui no nosso grupo, é só deixar aí o seu DDD nos comentários, seu número, e aí a gente te adiciona lá. Pode apagar sem problema depois que a gente adicionar, tá bom? Para não causar problemas posteriores. Estamos também agora postando os nossos episódios também no Internet Archive. Você vai lá, busca Bodega do Maguila no archive.org e você vai encontrar todos os nossos episódios. Por enquanto, só os nossos 3 primeiros episódios, né? Porque ainda estamos no início, mas posteriormente todos os nossos programas estarão por lá. Eu queria adicionar a Bodega no Spotify, no Google Podcasts, mas infelizmente não vai poder por 2 motivos. Primeiro, eu não sei mexer com RSS, não sei configurar. Embora eu estude licenciatura em computação, eu sou uma ameba desse tipo de coisa. E segundo, o ECAD, a porra do ECAD, que é o órgão responsável por coletar os direitos autorais das músicas aqui no Brasil, ele cai em cima dos podcasts que tocam música assim, que nem a gente. Isso aqui nem é bem um podcast, nem se pode chamar de podcast, é mais um programete mesmo pra web. Mas, infelizmente não vai dar pra postar, porque eu teria que pagar uma taxa por música, taxa essa que eu não tenho, e aí eu teria que abrir um Patreon, um Apoia-se ou coisa parecida pra tirar dinheiro de vocês, mas eu não quero tirar dinheiro de vocês porque eu não me sinto digno de fazer isso, de pedir dinheiro a vocês pra uma coisa tão idiota que nem é esse programa. Eu acho que nem vale a pena investir nisso aqui, mas eu tô fazendo porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto, eu não quero lucrar em cima, mas... O capitalismo nos obriga, né? Mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Por enquanto eu vou permanecer só aqui no YouTube e no Internet Archive, que pelo menos são um pouco mais flexíveis com esta questão. Mas enfim, vamos dando prosseguimento ao programa. São 10 horas da manhã, 10 horas em ponto, aqui na sua Bodega do Maguila. E vamos de mais música. Vamos deixar de enrolação, vamos deixar de embromação e tocar a música de Vigário, Carimbó da Morena. Música aí a pedido do Alex e mais outra aqui depois, Ademir do Arari, Chinela Querida. São 10 da manhã na cidade. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está acompanhando o nosso programa. Que essa morena tá no fundo é carimbó. É xique xique xique do chinelo dela. É toque toque toque do tamanco dela. É xique xique xique do chinelo dela. É toque toque toque do tamanco dela. Dança essa que essa morena tá no fundo é carimbó. É xique xique xique do chinelo dela. É toque toque toque do tamanco dela. É xique xique xique do chinelo dela. É toque toque toque do tamanco dela. Ela tá dançando sozinha, procurando um parceiro pra agarrar na sua cintura, balançar os seus cabelos. Eu mais perto vou chegando, pra morena me notar. Vou agarrar na sua cintura e seus cabelos. Vem! Morena, morena, ai, morena, morena, morena, morena, morena, vem dançar. Morena, morena, ai, morena, morena, morena, morena, vou te fazer sua. Simão! Que essa morena tá dançando é carimbó. É xique xique xique do chinelo dela. É toque toque toque do tamanco dela. É xique xique xique do chinelo dela. É toque toque toque do tamanco dela. Que dança essa que essa morena tá dançando é carimbó. É xique xique xique do chinelo dela. É toque toque toque do tamanco dela. É xique xique xique do chinelo dela. É toque toque toque do tamanco dela. Ela tá dançando sozinha, procurando um parceiro pra agarrar nossa cintura, balançar os seus cabelos. Eu aos perto vou chegando, pra morena me notar, vou agarrar na sua cintura. Vem! Foi! Morena, morena, ai, morena, morena, morena, vem dançar. Morena, morena, ai, morena, morena, morena, morena, vou te fazer sua. Bodega do Maguila. entrei numa grife. Quando eu vi uma chinela, chinela tão linda, chinela querida, sei que vai fazer parte da minha vida. Fiquei admirado, fiquei pobre coitado, olhar a chinela, chinela querida, sei que vai fazer parte da minha vida. Chinela querida, sei que tu faz parte da grife. Fiquei emocionado, fiquei preocupado, se eu não poder usar esta chinela. Fiquei emocionado, pouco preocupado, se eu não puder usar esta chinela. Linda chinela, chinela tão linda, chinela querida. Sei que vai fazer parte da minha vida. Entrei numa grife e olhei uma chinela, chinela tão linda, sei que vai fazer parte da minha vida. Chinela tão linda, eu a olhei, fiquei preocupado, fiquei emocionado, se a chinela eu não poder usar. Eis que é uma chinela, chinela querida, linda, eu vou usar. Tá aí, você ouviu Ademir do Arari, Chinela Querida. Antes eu toquei pra você Vigário Carimbó da Morena, dois pedidos aí do nosso amigo Alex Fernandes lá de Arari, Maranhão. Ele tava reclamando de insônia e diz que ouviu o nosso programa pra tentar dormir um pouco e não conseguiu. É uma pena, viu, cara? Pior que é sinal de que nem pra sonífero a gente tá prestando. Mas vamos seguindo. Já estamos aqui nos instantes finais do nosso programa. Só deixar um recado final. Agora, como eu disse, a gente também tá no Internet Archive. E toda semana tá saindo episódio novo, viu? Aqui da Bodega do Maguila. Aliás, toda semana agora vai ficar um pouco mais difícil, porque minhas aulas estão voltando lá no, na Universidade Aberta. Embora seja só dia de sábado, mas sábado é justamente o dia que eu tiro para editar os programas. Então vai ser um pouco difícil, acho que eu vou passar a gravar mais na terça, quarta-feira, para editar e deixar pronto já para soltar no domingo às 6 da tarde, que é o nosso horário costumeiro. Mas enfim, a gente vai tentando levar pelo menos um a cada 15 dias, né? Mas, enfim, vamos encerrando a nossa bodega. Vocês viram que eu falei um pouco afobado hoje, falei um pouco mais, menos com aquela animação, porque eu saí agora, tive que comprar 1 quilo de cebola na rua, então eu fiz uma certa caminhada que me deixou um pouco abatido. Mas estamos aqui, independente de cansaço ou não, a gente tá aqui pra levar a vocês o melhor da música, cara. Levar o que a gente sabe fazer de melhor, né? O nosso lereado. E vou deixar aqui minhas redes sociais, Twitter, @ Ian José Silva, Facebook também Ian José Silva, mas não me adicione lá, não me peça amizade, porque eu quase não entro no Facebook, é só pra ver algumas coisas de rádio, essas coisas. E os meus canais no YouTube, Kik Putovski, que é o meu canal de YouTube Pups, Mashups, MVs e por aí vai. Este canal aqui que você está ouvindo, que é o meu pessoal, onde eu posto algumas coisas aleatórias, geralmente relativas à TV do Piauí, e também a Enciclopédia do Rádio, que é o meu canal principal. São 10h03, para encerrar a bodega eu vou tocar Swing Moreno, Brega do Ovo, essa música que é um clássico do brega paraense, e que estava perdido no YouTube até que o amigo Belgion, alô Belgion, aquele abraço, achou essa música e usou em uma espécie de Fed do YouTube Pup, que Fed FAD, viu? Que é uma espécie de vídeo aleatório, onde os outros vão alterando elementos como música, texto, acrescentando algumas coisas. Mas enfim, vou tocar aqui esta música para fechar com chave de ouro o nosso programa. Agradecer a você pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua atenção, pela sua desatenção. E eu aguardo você na próxima semana ou quando sair o próximo episódio. Eu não sei quando vai dar para gravar. Então, para encerrar, vamos tocar o Brega do Ovo. E deixo aqui o meu forte abraço e até semana que vem. Eu vou-me embora! Cheguei bocado em casa, não tinha nada para comer. Gastei meu dinheiro na farra e a fome bateu pra valer. Cheguei bocado em casa, não tinha nada para comer. Gastei meu dinheiro na farra e a fome bateu pra valer. Mas veja só que milagre aconteceu, me virando com meu bolso, nem centavo apareceu. Mas veja só que milagre aconteceu, me virando com meu bolso, nem centavo apareceu. Comprei logo um ovo e fritei no óleo com farinha. E para espantar a fome, nessa hora o ovo é galinha. Comprei logo um ovo e fritei no óleo com farinha. E para espantar a fome, nessa hora o ovo é galinha. Mas se tivesse grana, compraria um churrascão, até frango assado, peixe frito ou feijão. Mas eu estou vilado e só tenho 10 centavos. Vou já comprar um ovo e comer que estou blocado. Comprei logo um ovo e fritei no óleo com farinha. E para espantar a fome, nessa hora o ovo é galinha. Comprei logo um ovo e fritei no óleo com farinha. E para espantar a fome, nessa hora o ovo é galinha. Assado, peixe frito ou feijão. Mas eu estou zilado e só tenho 10 centavos. Vou já comprar um ovo e comer que estou brocado. Comprei logo um ovo e fritei no óleo com farinha. E para espantar a fome, nessa hora o ovo é galinha. Comprei logo um ovo e fritei no óleo com farinha. E para espantar a fome, nessa hora o ovo é galinha. Nega do Marguerite.